seu passado e tradição, e salve o morro cheio de glória, com as escolas que falam no samba da sua história. Feio não é bonito, o morro existe, mas pede pra se acabar. Que tristeza é só que se tem pra contar. Chora, mas chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só que se tem pra contar. Chora.